4299 ao controle, Voiduna, desça para 6000 com ajuste 1093 com ILS pista 10. Rio 5973, aproximando-se do ponte espera da 1-0. Alinha decola, Rio 5973, custa 1-0, vento variável com 3 nós. Alinha decola. Alinha. 320, Teresina, centro da Golfo para autorização. Golfo Confere, está pronto com a posição 9895. Pronto com. 30 Teresina, nível 320, prossegue na Pesulo 20. Decola da pista 1-0 com curva à esquerda, após a decolagem, com perfil Momo, transição Flock. Acionando o transponder 5527 e o controle Salvador em 120, decimal 80. Cuidado 320, na Zulu 20 para Teresina, decola pista 10 com curva à esquerda, na saída Momo Flock. 5527 o transponder, 1208 é o controle, total 9895. Total 9895, atendimento correto, chama pronto. Pushback, acionamento, parte 3. Finalizado, reboque, grato, bom dia. Sente, Argentina, bom dia. Centro à direita. Livre. Obrigado. É possível coordenação com o centro para a gente voar brinde para evitar as formações aqui, a nossa proa, o 3153? Ah, positivo, capitão. Estou com o Recife aqui na linha, eu mesmo estou falando diretamente com o melhor centro de controle do Nordeste para a possibilidade do seu voo direto brinde, TAM 3153. Ok, obrigado, 3153. Pronto, 3153. Acabei de concluir a ligação. O senhor está autorizado. Obrigadão, direto Brito, 3153. Decolado 243, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, 5973, boa. Eu não entendi. Com esses elogios todos, toda vez ele vai autorizar suas provas. Beijo. Vai ficar bom, valeu. Controle. Bom dia, o 5973 da Rio. Cruza 2000 na sua escuta. 5973 é o controle, contato roda. Salve, bom dia, o azul 4234, solicitou o nível 350 para Recife, frente da Golfo, pronto para 4. Golfo confere azul 4234, aguarda a Copa do Pré-Puca, transição 1 Caju. Sim, te aguardando. Azul 4299, desça para 3000. 3000, PES 42, na frente. Então 3153, chame Recife. Frequência 13395. Centro agora, 3395. Muito obrigado, bom dia, senhor. Obrigadão. Bom dia, boa viagem. Valeu. Poderoso. Salvador, doutor 3153? Prossiga. Desculpa, acho que eu não tenho a frequência errada, é 13395? 13395. Agora, se não conseguir contato, tente 13325. Ok, vou tentar então 3325, doutor 3193, obrigado. Boa. 153. O 922, velocidade 210, número 2 para Paul. Ok, 210, 922. Azul 4299, mantenha a velocidade. Mantém velocidade 4299, 250 nós. Paulo, azul 4234, para pushback, estacionamento, posição 1. Aguarda, azul. Gente, aguarda. Tá pronto, copia. Vamos lá. Localidade Recife, 1350, prossegue na Pero Whisky 58, decola 1-0, curva esquerda após. Cumpre o perfil Pulca, transição Caju. Acionando o transponder 5547, controle Salvador em 120, decimal 80, aguardo para o protegimento. Salvador, eu tenho o 4 para o táxi, POB 51, autonomia de 3 horas, alternativa é Salvador. Gente, 3534-30 táxi, até ponto de espera, pátio, Indy Alpha no ponto de espera, torre. 1-1-3-1-9-5, ajuste na 0, na 3, bom voo. Pátio, Indy Alpha, ponto de espera, 3295. Grato, bom trabalho. Até a volta. Azul 4234, proteja. Autorizado, nível 350 para Recife, subida Fusca, Caju, Upper Whisky 58, ICA 10, curva esquerda, transponder 5547, 120-80, frequência azul 4234. Manoel, com frequência do controle, 120-80, em coordenação clipe de sol após o ATR. Liberado, autorizado, pushback, acionamento, chama para o pronto táxi. Gente, após a TR, liberado push, chamada para o táxi, 4234. O fulano está na posição 1 do parte 1, não é isso? Afirmo. Imediato, se inscreva no quarto. E o 5973, chame Recife 12545. Recife 45, boa. 1922, vetoração esquerda, proa 360, desça para 3000, está limitado pelo localizador, 922. Esquerda norte, 360, 3000, limitado pelo localizador, 1922. Azul 4299, desça para 2000 pés, ainda mantendo a velocidade. 2 mil pés, mantendo velocidade, azul 4, 2, na casa. 4. Eu vou tentar entrar em contato com o pessoal dentro da aero pra mandar um operador de finger aqui pra gente tirar o finger, por favor. Agora, só um minuto. Muito obrigado. Azul 4299, eu agradeço a sua colaboração. Pode reduzir para a velocidade de aproximação e efetuar o check pre-polo. Tente reduzindo a velocidade, Azul 42, na prática. E à direita, vou ir na proa 080 para o localizador, chame estabilizado. Direita 080, Golo 922, descendo para quanto? Para altitude de 2.000 pés. 2.000 pés, Golo 922. O Azul 4299 está autorizado a aproximação, e ele é? Autorizado, ele é, e Azul 4299. Stand 3179, stand by to clear. Voador, muito bom dia, Trip 5384, decolou na sua escuta. Trip 5384 é o controle, está em contato, radar. Muito obrigado. Pode aprovar a Marcelo direto? Ainda não. Do 4299, intercepto o localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, frequência 11895, Azul 4299. Torre 11895, Azul 4299, galera. Certo. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4299, estabilizado no ILS, frente pouso, standby. 4299, ajuste no 013, continua aproximação, é ponte baixo travado. Formará Azul 4299. Trip 5384, agora sim, coordenação efetuada junto ao melhor centro de controle do Nordeste, está autorizado seu voo direto para Maceió. Poxa, direto para Maceió, muito obrigado, 5384. Sem dúvida, não duvido disso, muito obrigado, bom dia, senhor. Boa. Azul 4299, três pousos baixados travados, visual. 4299, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento é variável com 2 nós. Autorizado pouso, pista 10, Azul 4299. O 922, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, ILS autorizado, está agora 4 milhas e meia para o marcador externo. Chame a torre 11895 922. 1895, bom dia, senhor. Boa. De autonomia alterna no sábado. Parece que o passarelo vai prosseguir até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. Sim, até a saída do pátio 3, agora para prosseguir com o táxi. Até a saída do pátio 3, depois para lá. Primativa, número 2, Ajuste padrão, no aguardo, 922. Para o taxa, 1433-416 a bordo, 3 horas da terra, Maceió. 4234-30 taxa, direita via Índia, na ponta de espera, torre 1918-95, o ajuste no 0-3. Bom voo. 1-0-3? Afirmo, 1-0-3. Gente, obrigada. Passarelo como número 2, vai seguir o Embraer da Azul. Ponto de espera, torre 1918-95, ajuste na 0-3, bom voo. Como número 2, segue o Azul, ponto de espera 18952-223, bom dia. Azul 4299 no solo 56 à direita, 121.9. Livrando à direita, solo 219, azul 4299. 1922, cheque o trem. Achou e travou, senhor, 922. 2 a pouso, pista 1-0, vento variável com 4 nós. Autorizado pouso 1-0, gol 9-22. Ansa Juliette, 4299. Após o pouso, o tráfego da Gol, a linha mantém cabeceira 1-0, Azul 4234. Level 340, runway 010, after departure, right turn, dial departure and let the transition, after flyhead, bridge position. Intercept Upper Zulu 16, after accord flight plan route. Call code 5560, Salvador approach control frequency 120.8. Teu controle autorizado via BOMF e ajuste 1013. Via BOMF 1013, 3, 3, 4. Chamativo, Mike Acredito, bom dia. Azul 4234, autorizado decolagem, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Autorizado a falagem. Salvador, bom dia, passarelo 2223, ponto espera 1-0, pronto. Passarelo 2223, após a rolagem do Embraer da Azul, a linha mantém, cabeceira 1-0, 2223. Passa Azul, a linha mantém, 2223. Equal 3. Equal 3, April, Salvo, bom dia, 922, direção na alfa. Gol 92, correção 9-1922, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, gol 9-2-2. 922, Juliette, portão meia dúzia. Juliette, 612, 922. André 663, autorizado a chegada BOF, ajuste 1013. Azul 4234, decolado ao zona 000, o controle agora, 120, decimal 8, boa viagem. 1208, agora bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 4234, está cruzando 1100 pés para o 350. Azul 4234 é o controle, está em contato. Controle Azul 4234. Prossiga. Sua transmissão foi entrecortada, por favor? Posso sim, contato radar. Vem subindo para o 350. Iniciando 2223. Autorizado via chegada, capitão. Salvador, muito bom dia, passarela 2223. 2223 é o controle, contato radar. Sente, tá livre da recepção, Zé? Livre. Dato. Siga na escuta aqui no novembro. Tem só um minuto, Cobra. Pode sim, confirmando. Fazendo a gravação na quarta tarde. Total 9895. 9895. 30 ZQL, vetor 065, decola da 17, curva direita após, corredor axé. Acionando o transponder 5554, controle Salvador em 120, décima 80. Ano 6312, Salvador, autorizado via chegada a Mari, ajuste 63. Transmitando, está saindo intermitente. Trip 5384, chame Recife, frequência 12545. 04 a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, bom voo. 45 agora, bom dia. Bom dia. Tá 3304, livre ali. Qual a velocidade que o senhor pretende manter, já que é o número 3 para Polo? Seria 290, ok, o senhor pode manter a velocidade de 290, se necessário for, nós iniciaremos uma vetoração para o sequenciamento. Pode voar Duda, sim, a gente encurta aí, é o número 2, né? Ah, positivo, o número 2 está autorizado. Você está seguindo o 3304 da sua empresa? Ah, estou monitorando mesmo. Voando Duda, então, direto, 3663. Positivo. Acione identificação, voo e bomb, chegada bomb e ajuste 1013. Ok, negativo pelo? Por enquanto não. Ok, voando bomb 1013. Então 3304, localizador em aproximação, reduza cheque 3, chame a torre, 1 8 95 3304. 285, obrigado, bom trabalho, senhor. Boa. Confirmando, é transporte enfermo? Gente, reporte. Vai estar pronto pro táxi? Reporte na Papá, para ingresso. Salvador, bom dia, 103304. Conquista, câmbio. Direto Conquista, muito grato, 2223. Baixar de travado, 3304, final. Estimativo, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 4 nós. 3304. Autorizado o pouso, 3304. Então, 3663, reduza para aproximação e efetua o cheque para pouso. Já reduzo para 3663. Comando 5 horas de autonomia, alternando São Luís, total 9895. Teste total, táxi autorizado em frente, segunda à direita via Índia, no ponto de espera torre. 198.95, ajuste na 0.3, vamos lá. No 0.1.3, gente, ponto de espera torre 18.95, bom dia. Super 663, cheque o trem, chame a torre 198.95, bom pouso. 2.95, obrigado, bom dia, até daqui a pouco. Salvador, bom dia. Total 9895. Próximo ao ponto de espera, cabeceira 1-0, pronto. 9895, bom dia. Mantenha o ponto de espera. Ponto de espera, 9895. Solo 15, direito, 1219. Sim, para baixo, 1219. Índia com Índia, conectação. Índia, Índia com Índia, para Serra, Índia com Índia. Locado 0195 no transponder. Vamos mantendo 500 AGL. Permanente na sua escuta, com 2 no PLB, 1 ao 44. Segue vertical da BR, destino de sobrevoo Ondina. Mike Juliette Romeu. Ciente, Mike Juliette Romeu vai cruzar o setor de aproximação a 500 pés, sem interferir com as aeronaves para pouso e sempre na escuta. Um cordial abraço ao Robson de Jesus, se tiver a bordo. Um abraço para o senhor também, muito obrigado. Vai cruzando a 500 GL sem interferência, o eixo da 1-0. Reporta quando ele sobrevoa na Ondina, permanece na sua escuta permanente. Robson manda um abraço. Positivo, recebido. Oceano 6312, helicóptero ao norte de Simbra, Robson 44 vai cruzar a aproximação e não irá interferir com o Oceano 6312, câmbio. Sim, entendo, Chiquezão 6312, obrigado. Zulu 90, autorizado a decolagem, pistão 17, vento variável com 4 nós. Total 9895, ali, mantém cabeceira no zero. Ali, mantém 9895. Oceano 312, Duna, localizador e aproximação, cheque o trem e chame a torre. 11895. 10295, 6302. Seria 2223, chame Recife. Frequência 1288. 288, bom dia. Bom dia. Já decolagem, pistão no zero, vento variável com 5 nós. Autorizada, 9895. Eco Zulu Novembro, decolador Zuma 8, controle 120.8, boa viagem. Decolador 308, Eco Zulu Novembro. Pelo agora. Pelo. Trato. Controle Salvador, Eco Zulu Novembro, decolou na frescura. Eco Zulu Novembro, é o controle, prossiga como autorizado. Vamos, prossiga como autorizado. Sim, problema. 3859-250, nós na velocidade, está autorizado via chegada bom. 1014 agora hoje. O Eco Zulu Novembro, qual a proa ideal para o destino? 264, senhor. Eco Zulu Novembro. Ok, suba sem restrições, voo direto, estimado para pouso. Foi 55. Foi 00 na próxima, Eco Zulu Novembro. Ok, 1100, anotei. Controle Salvador, trip 5217 para a descida. Isso, para 4000, ou 1014. 4000, ele 14, já 24. O trip 5217 está voando pelo, descendo para 4000. A gente vai encurtar sua trajetória um pouco mais. Eu estava aguardando a decolagem de um total na saída Momo para Teresina. Positivo, estamos aguardando. Controle ao total 9895, bom dia. Bom dia, total 9895 ao controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, total 9895. Se possível, poderia autorizar ou coordenar direto FOC? Ainda não, pois existe tráfego, vamos cumprir a saída. Sim, muito obrigado. Total, por gentileza, 1234. 121 na direita, 121 na direita, 19, bom dia. Direito 209, boa. Bom dia, Sonia 63, 12, Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, Libertax, 63, 12. Chega. Apertando, chama a bandeira de passada, segue para o sobrevoo, então. Positivo, livre. Trip 5217, autorizado agora a altitude de 2.000 pés. 2.000 pés, 5217. Afirmativo. O tráfego que eu lhe informei há pouco, a aeronave da Total, ele está a 6 milhas ao norte, passando 65. Ciente, grato. Autorizado Duna. Ok, Duna na proa para o 5217. Positivo, tráfego informado, agora está na sua posição de 11 horas, 10 milhas, passando 85. Ciente, 5217. Total 9895, Salvador. Prossiga. Ao passar 110, curvar à direita e voar para flop. 110, à direita, voa flop. Gente, muito grato. TAN 3859, voe com 210 nós, na sua posição de 11 horas, afastado 11 milhas, nós temos a aeronave da Trip, está passando agora 5.700 e descida para 2.000 e é o número 1 para pouso. O 3859 é o número 2. Afirmativo, como número 2, está descendo para 2.10 nós, TAN 3859. Total cruzou 110, está pronto o foco. Positivo. Scooter SM 3179, we have 2-3-1 personal board. Little 4 hours of the nature of the ready on SM 3179. SM 3179, approved taxi, enter holding point runway 10 via April, India Yelp. Holding point contact tower frequency 118.95-218-1014. Roger, 3179 is clear, 10th April, India Yelp. Kenny John Zero 4, contact Tower 18, on 95. Have a good day, Andrea. Come on. Lima Zulu Golf. Então, como é que faz pista que decola? Bom dia. Como é que vai curtir o hotel? Tem, só um minuto, copia. Dona 3859, reduza 2009. Reduzindo para 2009, está 3859. Salvador, bom dia, Gol 923, tem informação, hotel. Hotel confere, Gol 923, prepara da El, Leda Bridge, aguarda a cópia. Aguarda. Em condições visuais, curvando para interceptação de ILS, acelerando um pouquinho aqui para não atrasar o tráfego. 2527, reporte estabilizado. Aqui, reportarei. Desce até 2000 pés. Desce até 2000, tá 359. Exula 90. Exula 90. Confirme apenas o nível final 085. 065, senhor. Gente. Interceptando o localizador, visual. 5217, torre 1895, bom pouso. 1895, muito obrigado, bom dia. Confirma o horário estimado do plano de voo. 5917, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, estabilizado, está 3859. Total 9895, Recife em 12545, alterna 12685. 12545, 12685, grato, bom dia. Número 3 para Copa Guarda. Time to walk around, maintain position on hold short. A escuta prossiga. Ajuste padrão, 1-0 no 3, tem livre pouso, pistão 1-0, vento variável com 4 nós, chega o trem. Ok, o trem está baixado de trabalho, ciente das condições, 5-2-1-7. Prossiga. Zé do Guarulhos, nível 360. Vai colar 1-0, curva direita após, cumpre o perfil da El. Leda após voa brilha, a gente intercepta peso 1-6. Prava até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5005, controle Salvador 120, decimal 80. Afirmativo, Gol 923, autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, via rota do plano de voo, conforme. Decolador 1-0, com curva à direita, saída da Eoli da Bridge, intercepta do Zulu 1-6, após Bravo até o Zulu, direto via rota de voo. 5005 no transponder, 208, copiou o Gol 1923. 1923, cotejamento com a Rátima pronto, push back acionamento, portão meia dúzia. Tá bom, obrigado. Viu, Serra Lima, na escuta? Bate pista que decola, por gentileza. tanto, cópia. Tequila, Serra Lima, autorizado Valença, nível de voo 040, decolador 97, curva direita, após, contra o perfil Arbo, após direto. Acena no transponder 0121, controle Salvador 120, décima 80. 95. 1895, tá presente na área. 286, desce 2000 pés, ajuste 1014, reporta estabilizado. 2014, reportará o 9286. 231, direito 1219. Direito 1219, grato. Salvador, bom dia. Argentina 1911, position 11 with hotel 360 to Seiza. Argentina 1911, stand by, it's clear. Standing by, Argentina 1911. Solo, muito bom dia, 35217, livrando a sua escuta. Gente, 35217, bom dia, Alfa, Juliette, portão, correção. Pátio 3, a posição prevista é número 3, quando lá está de sinalizador. Gente, posição 03, pátio 3, gravou. Só um minuto para a cópia. Mas o Golf, até eu confere só um minuto para a cópia número 3. Tá 3859, bom dia. Bom dia, tá 3859, ajuste 1094, continua a aproximação, guardando pista livre, confirmando baixado e travado. Estimativo, tá baixado e travado, tá 3859, guardando pista livre. Diversão, acho que tá aqui, o Serra Lima. Autorizado, repórter estabilizado. Mandou dona, autorizado. TAM3859, vento variável com 4 nós, repouso autorizado, pista 1 a 0, TAM3859. Gente, ele repousa, pista 1 a 0, TAM3859. Airbone 34, Salvador Departure Control 120.8. Salvador Departure Control 120.8, TAM 3179. Mike Led Romeo, prossiga. Mike Led Romeo, liderando a região de Guatemi. Segue agora para sobrevoo a região de Fazenda Gold, próximo a Piripiri. O Mike Led Romeo, cheque apenas o modo Alpha e o modo Charlie que eu não recebo. Neste momento, 600 pés, 700 pés agora, cruzando o acesso norte, vai receber o modo Charlie. Thanks. Eco Zulu November, Recife, 1288, alterna 1353. 2288, alterna 1353. Direita, Solo 21, respawn 9, tantra 3795. 3179, radio contact pick-off, magnitude 340, dial departure. Dial departure, climb to 340, TAM 3179. Controle, papá, papá, mais direto meu, já recebe o modo Charlie. Negativo. Passando agora a próxima cidade baixa. Thanks. Lima, Zulu Golf, copia. Autorizado Salvador para Serra Novembro Zulu Whisky, nível 040. Via Arbo após direto, destino, decolador 97, com curva direita, 5575 transponder. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Lima, aquilo tudo só um segundo, cobra. Poxa, tira isso. Argentina 1911, ready to copy. Argentina 1911, one minute. O Papadão Lima Azul Golf, confirme destino? Gente, o Lima Azul Golf vai manter em escuta, aguarde para transferir para o controle. Tino 1911, let's go. Go ahead, but Argentina 1911. Argentina 1911, clear Salvador to Serra Alpha, Echo Zulu, flight level 360, via up Zulu 21 until Sorocaba, then up Alpha 310 after flight planning route, Abu departure left transition, take off 10, first turn your right, 5015, call Salvador approach control 120.8. Argentina 1911, clear Sierra Bravo, Sierra Victor, Sierra Alpha Echo Zulu, 11360, Uniform Zulu 21, Sorocaba, Uniform Alpha 310, flight plan route. LS departure, departure frequency 120.8, and confirm the smoke. 5015, smoke, Arbor departure, Alpha transition. Solo confirma a posição para o TAN 3859. 03 é a posição, o TAN 3859 no Pátio 1. Posição 3, graças. Argentina 1911, Skolk 5015, Abu Departure, Eleva Transition, take off 10, first turn the right. Russia, Abu Transition, Eleva Transition, Skolk 5015. Arbor Departure, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa Transition, Echo Lima, Echo Foxtrot, Alfa. Argentina 1911, Arbor Departure, Elefa Transition, where is that? Arbor Departure, Elefa Transition, Argentina 1911. Argentina 1911, read back correct, reporting for startup and pushback. I call you up, pushback, Argentina 1911. Papa Tango Lima.